sabedoria tá gritando, mano. A sabedoria tá gritando. Nas alturas, nas cidades, em todos os lugares. Aquele que entende, ouve a sua voz e busca. Bacharel, ela ensina com base em autoridade. Alunos, venham, conheçam a verdade. Vamos aprender, vamos aprender. Pois ela está aí pra ensinar. Ela não há coisas tortas ou perversas. Ela aborrece a soberba e a arrogância, o mau caminho e a ignorância. Aceita aí, ó, o seu ensino e não a prata, o conhecimento antes do ouro escolhido. Clame em alta voz pelas praças das cidades, por vales e montanhas, desertos e mares.